O tema de hoje, nós vamos falar sobre a importância da escuta. Nós vamos pensar assim, ouvir e escutar é a mesma coisa? Ouvir faz parte do nosso sistema fisiológico, do nosso organismo, que nós, se nós não tivermos nenhuma deficiência, os nossos ouvidos, eles ouvem qualquer som que for produzido. Já escutar é um pouquinho diferente. Escutar, ele envolve um querer, é uma escolha que nós estamos fazendo e nós temos também que querer compreender, querer entender. Então, vai além do que só ouvir. Porque no nosso dia a dia, a maior parte do tempo, nós estamos apenas ouvindo. E a nossa proposta de hoje, então, é que nós pensemos nas nossas relações, e o objetivo é que a gente se relacione com as outras pessoas de uma maneira mais profunda e verdadeira, que nós vamos fazer isso através da escuta. Então, vocês pensem nos relacionamentos com os colegas, com os familiares, com os amigos, as pessoas que nós convivemos no dia a dia, né, os parentes. Pensem como é essa troca nessas relações. Como é? E se é que tem alguma troca? Por quê? Porque às vezes o que nós fazemos? Nós nos encontramos e nós começamos a conversar e vamos expor o nosso assunto, o que aconteceu hoje de manhã, foi no meu trabalho, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a outra pessoa, imediatamente também vai se colocar, vai falar comigo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e tá. E no final, as pessoas, elas querem falar delas mesmas. Elas vão querer ser ouvidas naquele assunto, naquele problema, e na realidade, poucas pessoas estão se escutando. Imagina, todos nós queremos ter uma voz, queremos ser reconhecidos e validados. Mas para isso a gente precisa ser ouvido. Se isso não acontece, nós não estabelecemos uma conexão verdadeira. Não existe uma troca. Então, pensando nisso, a gente chega naquela conclusão: ninguém escuta ninguém. Cada um fala de si e aquilo passa assim, batido. E eu, quando eu estava lendo sobre esse assunto, eu achei muito interessante e importante que o bebê, quando ele está no ventre da mãe, a primeira percepção que ele tem é da audição. Então, vocês vejam, desde quando nós iniciamos a nossa escuta, quantas memórias nós temos? O primeiro sentido que nós desenvolvemos é da audição. E depois nós esquecemos como ouvir. Não porque nós somos pessoas más, mas porque nós não aprendemos também a ouvir e também nós deixamos de exercitar, porque saber ouvir o outro é um exercício. E aí, como o objetivo que eu falei para vocês é de nós aprofundar, termos um relacionamento mais profundo e verdadeiro, nós vamos pensar assim, ó, que Como ninguém é ouvido, todos querem falar mais alto ou mais bonito para que alguém se importe. E é isso que acontece se vocês forem observar. Nós queremos ser escutados, mas não queremos escutar. E sem essa conexão, não existe uma troca de sentimentos e de afetos. E existem quatro razões principais para a gente não escutar bem o outro. A primeira delas, você acha que já conhece as pessoas mais próximas da sua vida. É assim, a gente... Foram feitos muitos estudos e pesquisas e eles chegaram numa conclusão que quanto mais próxima a pessoa é a nós, por exemplo, marido, esposa, filho, amigos, quanto mais próxima ela é a nós, menor será a nossa atenção ao que eles estão falando. Por quê? Porque nós já achamos que conhecemos aquela pessoa. Então, a gente diz, eu já sei tudo o que ele vai falar, o que ela vai falar. A gente acha que tem telepatia, né? E já acha que sabe tudo. Então, o que acontece? Existe uma tendência inconsciente nossa de não prestar mais atenção naquilo que a pessoa está falando. E é, por exemplo, assim, vocês todos os dias fazem um caminho para ir trabalhar ou para ir para casa... E nesse caminho vocês não observam a placa que está ali, um jardim, uma pintura de uma casa. Aquilo passa batido, assim, é automático, a gente nem presta atenção. E a mesma coisa acontece com as pessoas que são próximas a nós. Como a gente não mostra interesse, elas se sentem negligenciadas, né, julgadas. E elas fazem o quê? Elas vão falar com pessoas que às vezes nem são tão próximas a elas. E o que acontece então? Existe um distanciamento e nós vamos nos afastando daquelas pessoas que nós amamos. E isso vai acontecendo gradativamente, né? Porque... Quando a pessoa fala e diz, eu já sei tudo que tu vai me falar, a gente esquece que por trás de cada palavra que a pessoa fala, se a gente não, né, não tiver prestando atenção, ela está falando quando ela olha para nós, como ela, o tom de voz que ela está colocando. Todo o corpo da pessoa está nos transmitindo alguma coisa. E aí a gente... vai perder nesse sentido, né? A segunda razão, as pessoas não têm curiosidade de entender. A maioria das pessoas, ela não ouve com a intenção de entender. Elas ouvem com a intenção de responder. Mal, a pessoa quer contar uma história para alguém, mal ela começa a falar... E ela já é interrompida. Mas comigo aconteceu isso e foi assim e blá, blá, blá, blá, blá, blá. É assim que a gente faz, né? Não deixa a outra pessoa falar. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai perder o interesse porque ela vai dizer, mas eu não sou ouvida, para que eu vou, né? Ela perde o interesse... E ela também se afasta de nós. E ao passo que quando a gente demonstra o interesse, a gente pede, mas por que aconteceu isso? Me conta mais. Aí a gente se sente uma pessoa querida, né? Ela está prestando atenção em mim e a recíproca também vai ser verdadeira. Quando ela precisar, eu também vou ouvi-la. A terceira razão. Nós temos uma reputação a defender. Da mesma maneira que a gente acha que conhece a outra pessoa, a gente acha que se conhece. Então, nós temos uma imagem sobre nós também. E quando alguém tenta ferir a nossa imagem, o que, que a gente faz? A gente logo vai e quer se defender. Por exemplo, se alguém chega... Existe uma pessoa que é humilde, ela se acha humilde. Mas chega alguém e diz assim, pô, como tu é arrogante. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é tentar se defender. Ao invés de ela dar uma respirada, acalmar e perguntar assim com o coração aberto, né? Por que que tu acha que eu sou arrogante? Isso acontece quando a gente está em casa, que tem um conflito, uma briga, né, dentro de casa. A mesma coisa. A gente quer falar mais alto e fala mais e mais. E aí fica uma coisa muito tumultuada. E, ah, mas tu já me interrompeu 500 vezes porque ninguém está prestando atenção. Então, ali também vai gerar um conflito muito grande que poderia ser evitado. Eu podia fazer assim, eu vou te ouvir. Por que que tu acha que eu sou arrogante? Mas eu vou ouvir não com a intenção de responder. Eu vou ouvir com a intenção de eu aprender o que que ela quer me dizer. Né? Então, nessa hora, a gente tem que fazer uma coisa que é muito difícil, que é a gente pegar e desistir de estar certo. Nós temos que abandonar essa mentalidade de querer estar sempre certo. E é isso que a gente faz, principalmente com as pessoas mais próximas. A quarta razão e última é que a gente não se escuta e por isso não escuta o outro. Então, todas as reações que impedem de ouvir, como interromper, julgar, discordar, se sentir ofendido, rebater e se defender, são atividades do nosso ego, que nós repetimos tantas vezes e elas se tornam inconscientes. E quando a gente aprende a se ouvir, a gente consegue descobrir, por exemplo, uma coisa física, né? A minha mandíbula se enrijece, o meu rosto se enrubesce, né? E aquece, e o meu estômago se contrai. O que que está presente ali? Está presente ali a emoção da raiva, do medo. Então, quando eu sei ler essas emoções, o que acontece comigo, a emoção, o sentimento que causa uma reação no meu organismo, eu vou saber também ouvir o outro. E reconhecer essas coisas em mim, e dizer, opa, dá uma parada, né? Porque a meditação é um excelente exercício para isso, porque eu vou aprimorar essa minha conexão entre o corpo e a mente. E aí eu vou conseguir acalmar. Então, o principal obstáculo para a gente não ouvir é o nosso egoísmo. E nós não nos conhecermos. O autoconhecimento, ele colabora muito para nós aprendermos a nos escutar. E ouvir é uma arte. E para finalizar, eu vou ler aqui uma pequena passagem do Rubem Alves. O que as pessoas mais desejam é que alguém as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala, ela só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e na não escuta que o amor termina. As palavras de Rubem Alves nos fazem refletir sobre os relacionamentos atuais, onde parece que a escuta está cada vez mais ausente, quando nos importamos apenas em falar e ser ouvidos, mas nunca entender o que o outro quer nos dizer. A escuta nada mais é do que realmente estar presente no momento, dedicar-se a escutar o que a outra pessoa está falando com atenção e não se apressar e nem querer ir embora. Quando nós praticamos a escuta, nós melhoramos a qualidade dos nossos relacionamentos e nós nos conectamos com os outros de uma maneira mais profunda e verdadeira. E nós estamos muito carentes disso. Então, nós precisamos aprender a nos escutar e escutar o outro. E era isso.